tava lá embaixo. Ninguém me estendeu o braço, eu fiquei esperto. Mas eu sou verdadeiro, é fato. Nego, mantenha um contato. De volta no meu bairro, cheio de status, nego provei o sucesso. Quando eu tava lá embaixo, ninguém me estendeu o braço, eu fiquei esperto. Depois que eu assinei um contrato, eu podia ter deixado meus mano de lado. Mas eu sou verdadeiro, é fato, nego mantém o contato. Salve R7, brabo, ele me deu os acesso. Coca da boa, te deixa falando igual Gago, te deixa dançando igual Jackson. Tanto dinheiro que eu faço, que eu me sinto igual o Elon. Tanto diamante no braço, minha bitch tá andando igual o Neon. Minha mulher é esperta, eu fujo, mas tenho que trair na pressa. Aumento o nível de droga na festa, festa. Yes sir, yes sir. Foda-se os porcos, foda-se as cadelas. Ela quer um pouco da minha vida, quer. E agora quer fuder o parceiro, só porque ele te comeu e correu. E ela se sente um recreio pra conquistar o que nós mereceu. Vários ficaram no meio e os maninhos que se foram com Deus. Passada de eu levo no peito, fico lento, eu tomo essa droga e nem consigo mais pensar direito. Fama nunca me emociono com o cheiro do queijo. Na boca de fuma não deito, há 5 dias eu não durmo direito. Sempre tô tenso, os federais sempre tão querendo um terço. De volta no meu bairro, cheio de status, nego provei o sucesso. Quando eu tava lá embaixo, ninguém me estendeu o braço, eu fiquei esperto. Depois que eu assinei um contrato, eu podia ter deixado meus mano de lado. Mas eu sou verdadeiro, é fato, nego mantém o contato. Salve R7, brabo, ele me deu os acesso. Coca da boa, te deixa falando igual Gago, te deixa dançando igual Jackson. Tanto dinheiro que eu faço, que eu me sinto igual Elon. Tanto diamante no braço, minha bitch tá andando igual Neon. Melhor que meu papai, trato minha nove melhor que minha Barbie. Reni no copo não cai bem no meu estômago, eu fico com cari. Erramo líquido na Sprite, fico jogando igual Far Cry. Geral falando que faz, não faz, as ruas sabem da verdade. Pulando, eu deixo o otário na ponta do cano. Fumo charuto, ela me chupa, cara de puta, eu amo. Pega essa bruta, aperto no filho da puta. Faz parte do plano. Eu sou o cara que abastece os mano. De volta no meu bairro, cheio de status, nego provei o sucesso. Quando eu tava lá embaixo, ninguém me estendeu o braço, eu fiquei esperto. Depois que eu assinei um contrato, eu podia ter deixado meus mano de lado. Mas eu sou verdadeiro, é fato, nego mantém um contato. Salve R7, brabo, ele me deu os acesso. Porra da boa, te deixa falando igual Gago, te deixa dançando igual Jackson. Tanto dinheiro que eu faço, que eu me sinto igual Elon. Tanto diamante no braço, minha bitch tá andando igual Neon.